Opa, tá. Solo Salvador é web 6741 para pushback acionamento no portão 7. Pushback autorizado, reportar. Reportará para o táxi 6741. Solo Salvador, boa tarde, ao voo 1041. Alô 041, via Alfa, reportante do Juliette. Via Alfa, reportante do Juliette, 041. 50, 94, 75. Olhe, Salvador, Azul 424033. Está cruzando 1500 para 160. Tá. Azul 4033, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 160, saída da EL. Da EL para 160-4033. Voo na 754, autorizado final ILS, XR, pistola 0, reporte estabilizado. Confirmando, autorizado o IST, 1754, repousará estabilizado. Livrando à direita, uma. Boa tarde. 219 à direita, 4076. Solo Salvador, o Azul 4076, livrou na Eco, se escuta. Juve Alfa, reportante da Juliette. De Alfa, reportante da Juliette, 4076. Voo no 041, prossiga portão 612. Prossegui para o portão 612, o 041. Peça Juliette, o 4076. O Azul mantém a posição, vai aguardar o Boeing da Web sair do pátio, após o mesmo vai prosseguir portão 8. Vicente, após a passagem do Boeing da Web, ingressa para o portão 8, 4076. Boa tarde, Trip 5267, informação Oscar. O solo é o 6741 para o táxi, POV de 104, autonomia 2 horas e 20, alternando com. Trip Oscar, confere, aguardando cópia para confins. Tá aguardando. Web Juliette Alfa, o ajuste no 012, no ponto de espera, torre 1862. Juliette Alfa, ajustado 1012, ponto de espera, torre em 102.62, é o F 6741. Passarei do 2230, cópia. Ok.

Torre Salvador, bom dia. Web 6741 já próximo ao ponto de espera da 10. Webjet 6741, tem condições de alinhar e iniciar a decolagem assim que tiver a pista livre? Afirmativo, alinha e decola assim que a pista estiver livre, o 6741. Autorizado, aguarde pista livre, Web 6741. Autorizado e aguardando pista livre, o 6741. Torre Salvador, TAM 3198, passando externo, baixado, checado. TAM 3198, mantém aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre. Bono 754, solo aos 38, agilize na medida possível a liberação da pista, achando o solo em 121, décima nave. Vai liberar na Fox 219, obrigado. Quando o Salvador, passa de 3230 para o segundo funcionamento, posição 1. Passarei da tenta azul para parquear no portão 8, depois autorizaram. Tenta, vai dar no portão 8, autorizado. 3, 2, 3, 2. 0 graus 69, livre decolagem. Livre decolagem, 6741. 54, alfa, mantém a sua Juliette. Alfa, mantém a sua Juliette, mano, certo. 3198, livre pouso, vento 120 graus, não 4 nós. Livre pouso para o TAN 3198. O PES ajusta na 019. 2000 na 019. Utilizando 3216. TAN 3216, completa de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186. Gol 9941, autorizado sinal ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. Reportar X-Ray, 941. Pessoal 351, boa tarde. 741, saindo na Dael. Autorizado pushback, acionamento 5310. 0, saindo da Dael. Subindo para o 340, autoriza a proa de Leda da presente. Negativo, mantém a saída da objeto 6741. Mantém o perfil, 6741. Solos 41, Solo 121, decimal 9. Boa tarde. 219, TC 198. Voador, boa tarde, TAN 3216, passando o Simbra embaixo travado. TAN 3216, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 104 nós. Autorizado pouso, pista 10. Redizendo, 94. De November Alfa, ali mantenho no 7. Solo Salvador, passagem 2230, com 53 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alterna Salvador, pronto para o táxi. Ciente 53, táxi Juliette Alfa, ajuste 1011, 18.6 no ponto zero. Torre Salvador, boa tarde, Gol 941, final 10. Gol no 941, mantém a aproximação, aguarde, pista livre. Guarda. Torre, eu vou passar para a mãe, que é Juliette Romero, vou mandar esse meu voo na federação. Para táxi com 47 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão. O trip ciente, via Índia com o número 2011, no ajuste 1862, quanto espera? Número 2, atento ao Passaredo, seguindo o mesmo. Bom trabalho, senhor. Ponto espera 18-6. Portão 3, 1-9-8, prossiga portão 11. 11, 3-1-9-8. Ciente, índio, no número alfa. Portão 10, obrigado, 3-2-1-6, via Juliette. Afirma. Contrato Gol Nacional, passageiro 2230. Estado de passagem do Gol Nacional, ele mantém. Ele mantém 2230. Web Jet 6741, no Chame Centro Recife, 133, decimal 25, contagem 1128, decimal 8. Recife 13325, alternando 1288-6741. Salvador, gol 147, pushback acionamento na remota. Mate 3. Mate, mate. Autorizado, repórter táxi. Mate lá. Vai manter sobrevoo em Naranjiba. Confirma. Livrando o sobrevoo da federação e vai manter sobrevoo agora em Naranjiba. Sim. Boa tarde, trip 5267. Ono 941, solo 47, solo 121, decimal 9. 219, boa tarde. Passaria 2223, livre decolagem, vento 120 graus, 149. Livre decolagem, 2230. Trip 5267, pode passaria da Limantei. Posso passaria da Limantei, 67 aqui. Juliette. Alfa, está Juliette. Salvador, muito boa tarde, Web 5728. Tá firme? Webjet 5728, 330 para Recife, da hora. Gente, Web, formação Oscar, confere a guarda-copa. Fazendo cópia, 5728. Decolou 49, controle 1-9-35, boa tarde. 1-9-35, boa tarde. Portão 7. Passarei 2230, contato radar decolagem. Submantenha nível de voo 260, saída Gole. 260, Gole, C 2230. Paulo Salvador, agora 754 para Recife, nível 370. Do 1001, no informação óssea, confirma o nível. Confirme quem solicitou autorização, Recife. Gol 1754. Área do plano, 1754. Ao 25. Autorizado a decolagem, 5267. 18, com 4 horas e 10, alterna Galeão. November Alpha decolado, mantendo-se em decolagem da 17, aguardando instruções. Índio November Alpha decolou 51, controle 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35. Isso, por favor. Pouca. Pouca era Caju? Provável. Obrigado. Controle Salvador, aqui é o Papa Romeo Índia November Alpha, tem base da 17. Papa Romeo Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, o nome é o PES, corredor Axé, pode passar no farol da barra. Mantenha condições visuais, o nome é o PES, reportar no farol da barra. Trip 5267, decolar o 52, controle 119, decimal 35, uma boa tarde. 935, boa tarde, Anitta. Controle Trip 5267, bom dia, boa tarde. Trip 5267, contato radar, saída conforme autorizada, nível de voo 340. 340, haverá possibilidade de voar lenda, senhorita? Mantenha a saída, aguarde coordenação. Aguardando coordenação. Decolagem 1-0, para a esquerda, saída Pucaracaju. Controle 1935, transponder 5534. 1-0 para Recife, via Upper Wind 58, decolando 1-0 com a esquerda, saída Pucaracaju. Controle 1935, transponder 5534, web 72. Web correto, reporte pronto. Encontrar pronto, web. Bruno 754, cópia. Nota na cópia, sei. Recife autorizado, nível 390, via Upper Whisky 58, decolagem da 1-0, pula esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 1935 e transponder 5550. Autorizado, nível 390 para Recife, Upper Whisky 50, decola 90, Puca, Aracaju, controle 1935, pode transponder 5550, é o gol 754. 754, correto, reporte pronto. Reportar pronto, gol 754. Paulo Salvador, web 718, pronto para prospecto na mesa, no portão 5. Web autorizado, reporte ataque. Autorizado, reporte ataque, 718. Papa Romeo Índia November Alpha, informo que há um tráfego posição 1 hora, 3 milhas. Romeo 44, mantendo 500 pés, sobrevoo na área de Narandiba. Índia November Alpha, centro do tráfego. 77, livre decolagem, vento 1 no 00 graus, no meia nós. Livre decolagem 1-0, voa no 4-0. Salvador, boa tarde, TAM 3660, informação, Oscar. TAM 3660, sem identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 060. Autorizado via 060 ao nível, TAM 3660. Passaredo 2230, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. 3325, 28, 2230. Sete, 754, controle 1935. 1935, boa tarde. Passou de Salvador, gol 1477, boa tarde, decolou. Gol 1477, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 400 CZL. Sobe até o 400 na saída da El, gol 1477. A bordo, turno 23 horas e 29, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Cliente, Juliette Alfa, 18.6, cancela, bom voo. Juliette Alfa, 18.6, bom dia. 3660, via chega da Mari, desce para 3000 pés, ajuste na 091. Via 3000 na 091. Quanto é o Salvador, o dia 90, lá, Fabulão, Raio da Barra. Em dia 90, Rafa, confirme de chama.